8856, na escuta para a cópia. Pronto para a cópia. Voo no 856, está autorizado para Recife, nível 410, pela Upper West 58. Pós decolagem da pista 10, curva à direita, cordão, perdão, pista, curva, perdão, após a decolagem da 28, curva à esquerda, Aron Melim é a saída, o transponder é 5150 e o controle é 1980. Sente autorizado o voo 856, 410 Recife, Upper West 58. Saída de conta 28, curva esquerda, Aron Melim, transponder 5150, controle 198, 1856. 8-5-6, correto, apenas consertando a curva, é a direita, ok? Aron Melim, curva à direita, após decolagem da 28. Está livre o puxa acionamento, quem negar 1-0 no 3, chame para o táxi. Aron Melim, curva à direita, após. Está livre o pushback, chame para o táxi. Então, 8-5-6. Salvador Approach Control, good evening, Papa Papa Echo Victor Golf, Bravo, information. Papa Papa Echo Victor Golf, Scott Identity descending to flight level 040, repeat arrival. Repeat arrival 040, Echo Victor Golf. 3567, chame o centro, Recife, 13325, alterne 1288. Recife 3325, alterno 288, é o TAN 3567, boa noite. Boa. 35 no 1, vigilância, mantenha 360. Controle Salvador, Papa Tango, Lima, Kilo, Zulu, boa tarde, está com a informação Bravo, passar a Lagoa em mais 2 milhas. Gente, desça na chegada aí, pitch até o nível 050, Lima, Kilo, Zulu. Aí, pitch desce até o 50, Lima, Kilo, Zulu. Vitor Golf, inform your heading. Heading 260, return to upper position. Right. Salvador Control, Papa Papa Echo Vitor Golf. Go ahead. Can you fly direct to repeat position? Affirmative. Okay, thank you. Salvador, boa tarde, TAM 3894-150 com a Bravo. 3894, identifique, desça o 060, chegada CARI. Identifica 060 na CARI, TAM 3894. 4 a bordo, 3 horas e meia de autonomia, alternamos Salvador. 67, corrijo 1856, tá livre táxi, Juliette Alfa Golf, é o ponto de espera da 28, torre 183 para decolagem, tem um bom voo. Juliette Alfa Golf, ponto de espera da 28, torre 183. Bom, 856, boa noite. No 764-360 Brasília, tá pronto a cópia? Pronto. Bono 764, Brasília autorizado, nível 360, Upper Zulu 17. Decola da 28, curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito. Transponder é o 5157, o controle opera em 1980. Cotejo. Correto, gol no 764, chama pronto para o puxa e acionamento. Controle TAM 3894, passando agora o 085, informa que efetua o RNAV da 28. Gente, 3894. TAM 3084, tem 125 decimal quadro em volta. Entrada. 3894, cuja direita para o 070. Retorno para sequenciamento. Direita 070, tá? 3894. Nível 190. Se falhar as comunicações, o limite é manter esta proa por 3 minutos a partir de agora. E após reassumir esse árbitro 362. Ok. 3 minutos se falhar. Após 363, TAM 3894. 362. Correto. Zero, cortejo. Correto. 104, decola da 28, cruzando à esquerda, no perfil da Golly, transição EVAC. Após ela, voa direto o CRAT. 5160 aloca transponder e 198 chama controle. Então, 8002. Então, 8002 correto, chama quando pronto para puxa, acionamento. Então, 8002. 9.028 pronto. O nível autorizado foi o 380? Não, perdão, 360. Correto, então, 360 então autorizado para o Galeão. Cotejo o resto, conforme é. Correto, então 8002 confirmando, então chama para o puxa acionamento. Chamarada, 8002. Gol 1602, controle 1118. Lima Kilo Zulu, desce e mantém o 040, Zulu. Desce até o 40, Lima Kilo Zulu. 1198. Bravo. Controle Salvador, gol 1602, frente da Bravo. Israel interfere com a chegada de quem vem do sul, ok? Ok, vamos ficar deixar dessa forma mesmo. Então faz a gole evac. Melhor. Ok. Cari. 050 na cara. Gol 1602, 022. Foi servido 362. Servido 362, 3894. Controle 19, decimal 8. 9-8-1-3-8-5. Zulu vai atingir o 040. Mantenha o 040, Zulu. É manter o 40 ali, mas Kilo Zulu. Em Salvador, gol no 3 1-8-5-6, decolou? Ano 358, contato radar 1856, suba ao 410, saída Aron. Afirmativo ao 410, Aron, pode voar direto, Aron? Afirmativo. Aron, cidade 75. Vai atingir 3000, tá 3894. 3894, desça para 2 mil pés, está autorizado o procedimento R-Nave, reduza para 1970 nós. Autorizado o procedimento R-Nave, descendo para 2 mil pés, está 3894. Copiou a redução? 170 nós. Papapapá, Eco Vitor Golf, Sebas com o localizer runway 28. É o tal, é 1 8 decimal 3. Eco, Vitor Golf. Eco, Vitor Golf, Solon. Bom. Tower, good evening, papapapa, Eco, Vitor Golf. Eco, Vitor Golf, report on visual, final 28. Your visual with the runway, Eco, Vitor Golf. Okay, roger, clear to land the runway 28, the wind is 220 degrees, 8 knots. Okay, roger, Eco, Vitor Golf. Controle, o FX 7-0-8. 3894 já com 1-7-0-9. 1-2-5, decimal 4. Agora com 1-6-0. Então reduza para aproximação. A aeronave que o precede é um Charlie 5-1-0. Está com 1-3-0-9 de indicada. Eu recebo 200 nós de indicada de sua aeronave. Sim, estamos com 20 nós de calda aqui, o tanto 3894 já reduzindo para aproximação, visual com tráfego. Gol no 602, reduza para 2100 nós. 2100 nós, 2162, 602. Lima Quilo Zulu, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2000 com 1013, Lima Quilo Zulu. 3560 autorizado, nível 1. Vai atingir o ano 60, objeto 6708. 6708, desça ao nível 060, chegada CARI, identifique. 060, identificou o objeto 6708. Lima Kilo Zulu, direita, proa 215 para o localizador. Direita 215 para o Lock, Lima Kilo Zulu. 567, mantém escuta, 3506560. Aeroporto Internacional de Salvador. Nível 350. Bravo. Gol no 856, chame o centro Recife 1288. Recife 288, 1856, boa noite. 64 está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. 3894, passando agora Serra Vitor 364. Torre 118, decimal 3. 23-3894. Webjet 6708, reduza para 2109. Reduzindo 2109, Webjet 6708. Simulação e aguarde autorização de pouso, o 3894. 3894. Vitor Golf on the ground at 5-3, leave to the left and contact now 121 decimal 9. Back into the left, 129, Vitor Golf, so long. Salvador Ground, good evening, Papa Papa, Echo Vitor Golf. Echo Vitor Golf, good evening, confirm the parking apron. Aerostar Hangar. 94, leave pouso, pista 28, vento de 230 graus, 5 nós. Livre pouso 28-3894. Room, we'll call you Lima Taxiway, Echo Vitor Golf. No 602, desça para 2000 pés. Ajuste de altímetro no 013. Para 2013, gol. Solo gol 1964 para o táxi do seu 68. Alterna com 4 horas e 10 minutos. 3, Lima Kilo, tudo obrigado. Volta lá. Deita e mantém a posição antes da Juliette aguardando o tráfego, ok? Vai ingressar na Alfa, vai manter a cidade do Rio, 7 metros. Aguarde autorização de pouso, então. De 220 graus, 129. 7 graus, tem livre pouso? Agora sim, livre pouso, pista 28, vento 220 graus, 109. Livre pouso 28, ali, Matheus Zulu. Obrigado, uma boa noite. Solo, boa noite, tá 3894, livrou na sua escuta. 560, cruzar nível 200, chama controle 119.8. Solo Salvador, tá 8002 para pushback acionamento box 1-1. Após a passagem da aeronave de pequeno porte, um citation à sua retaguarda, está livre o seu push acionamento, chama para o táxi, está 8002. Sente, após a passagem da retaguarda do citation, livre push acionamento, está 3800, 8002. A canais, só que a gente é pequeno. Objeto 6708, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. 2000 com no 0 no 3, objeto 6708. No 602 está autorizado, ILS, informe estabilizado. Formará. Controle Salvador, boa noite, T3560, informação Bravo, descendo para 1950 nós. 3560, identifique, desça ao nível 050, chegada a CARI. 050, chegada a CARI, 3560. Controle Salvador, boa noite, com 273, informação Bravo. T3560, vou indo pro de CARI. Confirma, 3560. Foi na Pro de CARI. Pro de CARI, 3560. Descendo para 050. Gol 1273, identifique, desça ao nível 040. Chegada aí, PIT. Foi na Pro de PIT 1273. Identificado, 040 Pro de PIT 1273. Forma que a intenção posterior é o RNAV para 28. Gente, após IPIT, Serra Vitor 363. IPIT, Serra Vitor 363. Tá 3560? Prossiga. Confirmando a velocidade liberada? Negativo, é o segundo na aproximação. Então mantém 250 nós, é o cruzar 200? Afirmo. 3560. Estabilizado no localizador, voo 9602. Chame torre 1 no 8, decimal 3, voo no 602. 23. Objeto 6708 autorizado, LS, informe estabilizado. Livre LS, informará estabilizado, objeto 6708. Correto, 6720, chama pronto para o push, acionamento. Vitor Golf, Quebec, taxiway to cross the runway. Na pista 28. Está passando... Está precisando agora. Aqui, livre pouso, pista 28, vento de 240 graus, 10 nós. Livre pouso, gol. Para proteger a parte de 5 abaixo. Lima Kilo Zulu, ingresse Alfa Kilo no pátio 3 e mantenha a posição no pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3 e aguarda, Lima Kilo Zulu. LS, objeto 6708. Complete final do procedimento, reduza para aproximação e chame torre 118-3. 3 reduzindo, objeto 6708. Logo, Uno, 601, a desconsidera. Salvador, boa noite, objeto 6708, ILS, visual com a 28. 76708, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso, pista 28. 708.